Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a C e este é o podcast do TheConclusion.com, é o The Interception. Preparamos um programa muito legal para vocês nesta semana e eu estou muito feliz, dá para perceber, por alguns motivos. O primeiro deles é que os Divisionals, né, os jogos do final de semana foram muito legais, a gente vai comentar sobre eles. Outro é que quatro times muito fortes estão nas finais de conferência, o Super Bowl está chegando. E o terceiro motivo é que eu estou solteiro, mas isso não importa. Então vamos lá agora falar sobre futebol americano aqui com vocês e participem, mandem perguntas como vocês estão mandando que a gente vai responder. Vamos lá, Rafael! Bom, bacana, pessoal. Eu tô aqui com dois escritores do The Concussion. Pode ser que apareça outra pessoa ao longo do programa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu vou apresentar os dois. Um deles vocês já conhecem. E o outro é um membro novo aqui no The Interception. Bom, vamos começar então por quem vocês já conhecem. Nossa figurinha cativa aqui, que edita o podcast. Tá sempre aqui com a gente. Direto de Votuporanga, Rafael Guimarães. Tudo bem? Tudo bem. E aí, como tá a vida em Votuporanga? Ah, tá quente de novo. Só que agora quente e chuvoso. Não, pô, em Ribeirão Preto tá. Não tá tão quente, mas. Eu voltei pra Ribeirão. Não tá tão quente, mas tá chovendo pra caralho. Todo dia tá chovendo. Ah, eu não aguento essa chuva. Foi por causa da chuva que a minha internet ficou ferrada e a gente não teve o podcast semana passada. É, exatamente, bem observado, né? Eu fiquei feliz, né? Fiquei bastante feliz. Descreva com uma palavra a minha felicidade sobre isso. Escrota. Escrota, exatamente. Bom, junto comigo também, primeiro eu peço desculpas pra você que é de São Paulo, é xenófobo e não gosta de cariocas. Eu já fui assim. Tô aqui com o Guilherme Beltrão. Tudo bem, Guilherme? Ah, tudo ótimo. E aí, cara, como que foi o futebol aí hoje? Pô, cara, tá chovendo, eu não moro tão perto da praia, hoje eu não pude ir pro meu futebol aí. Eu não moro tão perto da praia e hoje não pude ter... Cara, se eu estudasse no Rio de Janeiro, se eu fizesse faculdade, teve uma época que eu pensei em fazer medicina na UFRJ, quando o Enem começou a dar... Foi no mesmo ano, né, o Enem, e... Ou foi no ano seguinte. Bom, enfim, eu pensei, passou pela minha cabeça fazer medicina na UFRJ, ou eu faria medicina ou direito, né? E aí eu pensei, eu vou prestar direito na USP e medicina na UFRJ. Eu fiquei pensando assim, cara, imagina, você tá de manhã assistindo aula, aí você vira e fala assim, velho, vamos tirar um futebol de areia aí. Aí, tipo, você vai pra praia, tá ligado? A UFRJ é perto da praia, Guilherme? Não. Não? Onde nem fica? A UFRJ, o campus da UFRJ de medicina, se eu não me engano, é no Fundão. E o Fundão é longe agora, de tudo. Agora eu entendi tudo. Sério? É longe de tudo? É, o Fundão lá é longe de tudo. Você imagina um lugar que seja longe de tudo, é o Fundão. Bom, que bom então que eu não fiz medicina na UFRJ. Mas na minha cabeça, agora. Tipo... É, então, aí na minha cabeça... Tipo, tava acabando a aula, assim, aí a gente, tipo, ia pra praia, tipo, já tava tirando time, assim, tá ligado? Sabe quando você tira time pra jogar futebol? E, velho, o time de próximo, porque em São Paulo é muito chato o time de próximo, você fica sentado num banco, assim, olhando pra cara do outro, tipo, falando bosta, falando, tipo, sei lá, Yu-Gi-Oh, não sei. E... Mas lá não, velho, lá você pode tomar uma água de coco, você tá na praia, ver as bolinhas passar. E, mano, o Rio de Janeiro deve ser um lugar, eu vou confessar, o Rio de Janeiro deve ser um lugar legal pra se viver, cara. Olha... Na Unesp, o time de próximo fica tomando cerveja. Não, mas vocês são muito bêbados na Unesp, velho. A gente é bêbado, né? Vocês são um tipo profissional, velho. Não é possível um negócio desse, velho. Eu não tenho a resistência alcoólica que vocês têm. Bom, já falei bastante besteira. Vou anunciar agora, porque daqui a pouco vai aparecer um comentário assim no site. Cada vez menos futebol americano. Então vamos falar de futebol americano, porque esse é o propósito do programa, né? Pois bem, a gente vai falar hoje sobre muitos assuntos. A gente resolveu abrir o programa para o que aparecesse, onde a conversa nos levasse, a gente ia falar. A gente vai falar, primeiro, do Divisional Round, ou seja, dos jogos que aconteceram no domingo, né, agora, antes, e, logicamente, das finais de conferência, a final da AFC, onde a gente tem o Patriots em Foxborough recebendo o Ravens, e a final da NFC, que a gente tem o Atlanta Falcons recebendo a seed número 2, o San Francisco 49ers. Ok? Essa é a pauta do programa de hoje e muitas perguntas. A gente viu bastante perguntas, a gente selecionou algumas que a gente considera boas, né? Além de algumas perguntas que fizeram pro Mancha, que não sei, não compensa perguntar para ele, por exemplo, qual é a solução pro Titans em 2013, né? Tipo, blá, eu sei que vocês querem saber disso dele, mas o foco de uma entrevista, isso o Guilherme pode falar melhor que eu, que ele faz jornalismo, a gente tá fazendo uma entrevista com um comentarista da ESPN, enfim, a gente vai perguntar coisas para ele sobre como é ser comentarista, lógico, né? Vai ter uma pergunta ou outra do futebol americano, mas o foco é esse. Se a gente for entrevistar o Ike Batista, eu não vou perguntar para ele como que ele faz o balanço da empresa, né? Qual que você acha que eu devo investir para o ano que vem? Tipo, a gente vai perguntar para ele, como foi sua carreira, como foi comer a Luma de Oliveira, essas coisas, ok? Então, vamos lá, a primeira pauta são os Divisional Rounds, ok? Bacana, pessoal, vamos começar então agora falando do Divisional Round. A gente teve 4 jogos muito interessantes neste final de semana, no sábado 2 jogos, no domingo 2 jogos. E infelizmente, depois desses 4 jogos sensacionais, a gente tem só mais 3 joguinhos pela frente, as finais de conferência e o Super Bowl. Pro Bowl eu finge que não existe. Rafael Marques Guimarães, defina com uma palavra Denver Broncos e Baltimore Ravens. Raiva. Por que raiva, cara? Foi um jogo cara, tão legal. Eu odeio o Ravens. E eles ganharam. E eles ganharam bonito ainda, o que é pior. Ganharam bonito, né? Durante o jogo inteiro, né? A gente vai conversar agora. Vamos escolher esse jogo primeiro pra falar, depois a gente fala das outras partidas. O jogo inteiro, como que eu posso descrever? Foi incrível, assim. Não tem nem como descrever. A gente tentou, né? A gente publicou um texto. O jogo já virou um greatest game do The Concussion. E no primeiro quarto, dava pra sentir. E eu tuitei na hora. Assim, vocês estão testemunhando a história da NFL sendo feita, né? A parte de ter Peyton Manning e Ray Lewis, o jogo foi, cara, de outro mundo, né? A gente tuitou também. A gente avisou no meio do programa. Falou assim, olha, o Torrey Smith tá queimando o Champ Bailey. Tá queimando a secundária do Broncos. A gente avisou isso o jogo inteiro. Tá, Guilherme Beltrão. O que dá pra falar desse jogo aí pro nosso ouvinte, pra gente fazer um recap aí, vamos dizer assim, antes de falar das finais de conferência? Olha, dá pra elogiar bastante a defesa de Baltimore, porque mesmo com o Holiday retornando um punch e um kickoff pra touchdown, ou seja, dando 14 pontos pros Broncos, a defesa segurou o ataque do time da casa, que é um ótimo ataque, liderado pelo Peyton Manning, né? E ainda conseguiu fazer com que o time tivesse chance, né? Tanto que o Joe Flacco conseguiu aquela bomba pro Jacob Jones e deu tudo certo pro Baltimore. É, realmente, bem observado aí pelo Rafael. A defesa de Baltimore aí tem um trunfo muito grande. Tecnicamente falando... Não, você falou Rafael, Guilherme. Isso, desculpa, o Guilherme. Tô confuso ainda, porque é a primeira vez que o Guilherme faz o programa. E a gente já fez um programa, eu e o Rafael. Eu sou carioca, porque eu sou carioca. Isso, exatamente. Sua voz tá me irritando. Onde eu tava? Assim, tecnicamente falando, eu não sei até que ponto o Ray Lewis fez diferença. Tecnicamente falando. Pode ser que esteja falando uma besteira gigantesca, pode ser que não. Até porque no início da temporada, antes de se machucar, ele não tava tão bem. E ele não tá 100% ainda, né? Tanto é que ele tá usando aquele brace. Não sei como fala em português. No momento, Luciano Gimenez, do AC. Eu não sei como fala em português aquele negócio. Atadura? É atadura? É como se fosse uma proteção, né? Mas isso também não tem um nome exato, não. Então, eu vou chamar de brace. Em inglês é brace. Então, ele não tá 100%, tecnicamente falando. Só que a diferença que o Ray Lewis faz nessa equipe é assim, cara, é coisa de outro mundo. O Ravens entrou completamente desacreditado nos playoffs. Entrou jogando muito mal depois do jogo do Giants. De passagem, né? Contra o Giants, jogou muito bem. Mas ninguém botava tanta fé assim no Ravens. E antes do jogo do Giants, o destaque do final da temporada de Baltimore foi o jogo contra o Giants, que mesmo assim não estava assim, aquela equipe, minha nossa, somos campeões do Super Bowl. Tanto é que não foi para os playoffs. Ninguém botava muita fé no Ravens. Eu acho que antes dos playoffs começar, dificilmente alguém botaria a banca assim, não, o Ravens vai chegar na final de conferência, vai ter chance de chegar no Super Bowl. E para mim, pode até aprontar domingo. Em Foxborough. Lógico, a gente vai falar isso ao longo do programa. Pode aprontar, eu não duvido nada, porque a equipe mais embalada nos playoffs neste momento é o Ravens. Isso faz toda a diferença. A gente viu ano passado o Giants ganhando do Packers no Divisional Round, como chegou para a final de conferência fora de casa em São Francisco. Para mim, o Baltimore Ravens é a equipe mais embalada neste momento. Era o Seattle Seahawks. A partir do momento que o Seattle Seahawks foi eliminado, pra mim o Ravens é a equipe embalada, porque queira ou não, vai ficar aquele feeling sempre que este pode ser o último jogo da carreira de Ray Lewis. E isso tá dando uma motivação de outro mundo, porque eu não sei se o ouvinte vai se lembrar, mas ano passado o Ray Lewis chegou a falar assim, eu tive a minha última chance de ganhar o Super Bowl de novo. E com aquele erro grotesco do Billy Cundiff em Foxborough, no campeonato, né, na semifinal da NFL, grosso modo, no AFC Championship Game, o Ravens vai entrar com uma motivação de outro mundo. Olha, eu só queria falar assim, que eu meio que fico como responsável, né, por cobrir o Ravens, por ele ser da mesma divisão que o meu time. Eu já tô batendo nessa tecla há algum tempo, conversando com todo mundo do site, vocês vão lembrar que eu comentei, que a defesa do Ravens não tava sendo a mesma defesa de sempre, certo? Verdade. Não tava. Durante a temporada regular, essa defesa não fez o que fazia todos os anos. Agora, com a volta do Ray Lewis, os outros jogadores playmakers, né, o Ed Reed e o resto do pessoal, jogando num nível um pouco superior, a defesa se recuperou. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o Joe Flacco, que estava conseguindo fazer um ataque em progressão, perdeu essa capacidade agora nos playoffs. Ele só tá se dando bem nas big plays. Então, ele precisa, pra eles conseguirem ganhar o Super Bowl, ele precisa recuperar isso que ele tava fazendo durante a temporada regular, de conseguir atacar em progressão, pegar os pouquinhos, ocupar o tempo, pra não cansar tanto a defesa, senão não vai dar certo. Eu acho essencial pro Ravens ganhar que o Flacco volte ao melhor estado que ele teve durante a temporada. Concordando com você, enfrentando o Patriots no Gillette Stadium, você tem que deixar o Tom Brady no banco, né? E então, drives longos, tipo corrida do Ray Rice, passos curtos para first down com o Dennis Pitta e tal, e os outros recebedores, realmente é essencial para poder deixar o Tom Brady fora do campo e o ataque dos Patriots. Eu concordo. Rafael, você falou para mim, no Super Bowl, você acha que o Ravens tem chance de passar? Olha, se o Flacco fizer dois jogos em que ele consiga fazer esse ataque ocupando tempo, eu acredito que tem uma boa chance do Ravens até ganhar o Super Bowl. Porque chegando no Super Bowl, ele pode soltar o braço dele, se ele pegar o 49ers, por exemplo. Ele pode soltar o braço dele e fazer big play, porque a especialidade do 49ers é justamente parar essa jogada em progressão. Então, no 49ers é o contrário, você tem que deixar a defesa no banco. Então, ele vai ter que jogar dois jogos, um como ele tá jogando agora, só que não é esse próximo. Nesse próximo jogo, ele tem que voltar a fazer o que ele tava fazendo durante a temporada regular. Que eu até cheguei a elogiar ele por um período, em alguns power rankings, nossa, eu elogiei a melhoria dele. Ele, obviamente, ainda não é o melhor da liga, mas ele tava bem melhor. Ele tava conseguindo fazer essa ocupar tempo, porque a defesa não tava ajudando. Então, vários dos jogos que o Ravens ganhou durante a temporada regular foi por conta do Ray Rice ocupando tempo na corrida e dele achando os wide receivers em passe curto, que não é o normal dele. Não é o que a gente tá acostumado a ver ele durante a carreira dele. Bom, você acha então que... Uma pergunta polêmica. Tim Tebow teria ganho aquele jogo? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que o Manning, ele chegou muito perto de ganhar aquele jogo. Mas a defesa do Broncos, que a gente elogiou tanto durante a temporada regular, não apareceu tão bem assim durante o jogo. Não tava presente igual tava, por exemplo, contra o Chargers naquela segunda metade do jogo, que teve aquela virada fantástica. A defesa funcionou muito bem, e dessa vez a defesa não fez esse tipo de trabalho. A gente viu na sequência o Dumerville e depois o Von Miller causando falta. A defesa estava muito nervosa. Eu acho que o grande problema aí pro Denver Broncos realmente foram as big plays, né? Eu acho que não tem o que ser dito em relação a isso. Porque o Champ Bailey, e isso é um ponto delicado, isso é uma ferida que a gente vai tocar agora. O Champ Bailey não é mais um menino, né? Ele foi um grande cornerback, ele tem uma inteligência muito grande, ele já foi uma ilha, só que ele não é mais um menino. O Torrey Smith queimou o Champ Bailey e a secundária do Bronx, assim, de uma maneira surreal, completamente surreal. Todo mundo esperava uma final da AFC entre Patriots e Bronx. Isso era praticamente certeza, né? Eu li muitos sites americanos, muitos jornalistas americanos. O Peter King, por exemplo, da Sports Illustrated, ele escreveu uma coluna muito boa. É a Monday Morning Quarterback, né? Sai, logicamente, toda segunda de manhã. E ele falou assim, ó, estamos a dois jogos de um possível Patriots e Broncos, Manning contra Brady, nos playoffs de novo. Só que isso não aconteceu, né? O Ravens se superou. Pra vocês terem uma ideia, o Ravens era zebra em Las Vegas por 10 pontos, 9,5 em algumas casas, 10 em outras. Então era uma grande zebra contra o Broncos. Uma vitória do Broncos, se você apostasse vitória do Broncos, a cada real apostado você ganhava 1,20. A cada real apostado no Ravens você ganhava mais de 4 reais. Então era uma zebra assim, grande, né? E o Ravens é zebra de novo no domingo por 9,5 pontos. Ninguém esperava. Se as pessoas falam assim, ó, quem você acha que é uma vitória certa neste final de semana de Divisional Round? Todo mundo ia falar Denver Broncos. Eu não conheço ninguém que botou, vamos falar português correto, botou o pau na mesa e falou assim, não, o Ravens vai ganhar esse jogo. Não vi ninguém. Não vi nem a torcida do Ravens, inclusive, no nosso fórum mencionar sobre. Esse foi um dos grandes jogos do final de semana, daqui a pouco a gente fala sobre Seattle Seahawks at Atlanta Falcons, mas a gente tem que falar sobre agora o momento de alegria, o momento que eu adoro, São Francisco 49ers e Green Bay Packers! Rafael, quem ganhou o jogo, Rafael? Colin Kaepernick. Quem ganhou? Colin Kaepernick. E ele joga em que time? São Francisco 49ers. E que time que perdeu? Packers. Aê! Eu tava comentando com meu pai é torcedor do 49ers. Aí a gente tava assistindo o jogo, meu pai virou pra mim e falou assim: nossa, que foi? É o Copérnico Show. Eu falei, tá impressionante, o rapaz. E eu ainda fiquei com vergonha, falei, nossa, e eu ainda falei pra galera que era cagada tirar o Alex Smith. Pra que eu fui falar isso? É, cara, eu postei no Twitter, acho que anteontem, no Twitter do The Concussion, postei assim, e Colin Kaepernick neste momento está correndo para mais um touchdown. Porque foi tipo isso, tá ligado? Foi realmente, cara, foi impressionante. Eu não vi o jogo ao vivo, porque eu tava na festa de formatura daqui da minha faculdade, então eu não pude ver o jogo, mas eu fui atualizado, vamos dizer assim, live action, né, pelo Murilo, ele foi mandando, ó, 21 a 21 e tal, e ele me avisou quando o jogo acabou. Aliás, ele me avisou num momento muito constrangedor, né, que meu celular não podia ter vibrado. Mas, enfim, seguindo o jogo, não me atrapalhou, pelo menos, né, foi só um imprevisto. Seguindo o jogo, então, tem alguma coisa pra falar, além do Kaepernick, o Guilherme, sobre o 49ers e contra o Packers? Eu acho que o que fez a diferença nesse jogo foi a linha ofensiva de São Francisco. Porque além de dar muito tempo pro Kaepernick passar a bola quando ele tava nas situações de passe, ele teve muito espaço para correr com ela. E ele, como é um quarterback muito veloz e gosta de correr com a bola, então ele tinha muitos espaços para correr e isso fez totalmente a diferença. Sem contar que não tinha pressão em cima dele, né? E quarterback sem pressão ele trabalha bem melhor. É bom vocês terem comentado da linha ofensiva, porque é impressionante, parece que tá virando tendência agora, né? O pessoal ir atrás de linha ofensiva. Então, já, o cara que é discutido como provavelmente primeira pick do próximo draft é linha ofensiva, né? O Matt Calil, todo mundo, ninguém discute que ele foi uma das melhores escolhas, né? Esse ano. Sem sombra de dúvidas. Então, eu acho que a tendência é o pessoal começar a dar mais atenção para a linha ofensiva agora. Ainda mais com essa vertente de passe que aumentou bastante a liga, agora tem muito mais passe do que jogo corrido. Pois é. Nós já falamos então dessas duas partidas, só queria chamar a atenção para outro detalhe que não foi dito. O duelo linha defensiva do 49ers e linha ofensiva do Green Bay Packers, vocês acham que fez diferença? Acho que não fez tanta diferença assim. A linha ofensiva do Packers, na minha opinião, não é grande coisa, mas também não é fraca. E a linha defensiva do 49ers não teve o seu melhor jogo. Então, eu acho que não foi um fator tão relevante assim. Próxima pergunta então, que eu vou fazer é a seguinte. Acabando o podcast, eu vou pedir uma pizza. Que sabor vocês sugerem pra mim? É sério, podem responder. Ah, cara, eu gosto de marguerita e calabresa. Eu acho que eu vou pedir meia brócolis e meia marguerita. Para de pedir brócolis, cara. Brócolis é sua namorada. Esquece isso, cara. Vem aí. Vinha esse. Não, mas é gostoso, tem mano. Bacon, tem bacon. Foda-se, tem que superar isso, cara. É muito brócolis, bom, né, não, tem bacon, né, de brócolis? Não, eu de brócolis. Hã? Tem bacon, né, de brócolis? Sim. Ah, então tudo bem. Se vem bacon... Ah, bacon, tá perdoado. Não, é gostoso. Eu acho que eu pedi uma meia marguerita, meia bacon. Bem observado, o Rafael, gostei. Bom, falamos então dessas duas partidas já, agora vamos para as partidas de domingo. Patriots e Texans, era esperado o resultado, Rafael? Contra o Texans? Sim, com certeza. Afinal de contas, tudo tava conspirando a favor do Patriots, né? O mando de campo, que faz diferença nessa época do ano pro Patriots. O Brady descansado, o Gronkowski voltando. Tava tudo no caminho, né? Pro Patriots ganhar. Não, realmente. E eu fiquei triste porque minha previsão do Super Bowl caiu nesse final de semana, né? Minha previsão do Super Bowl, se eu não me engano, era Texans e Giants. Mas eu previ o Texans como campeão do Super Bowl. Vou fazer outra pergunta pra vocês. Eu acho, mas vamos ver com vocês. Com o Texans com o Cush em campo, vocês acham que ia ter feito alguma diferença nesse resultado ou o Patriots ia ter destruído? Eu acho que a única coisa que ia fazer diferença nesse resultado era o Brady não jogar. É, então, porque a gente sabe que quando o Brady apanha, o Patriot joga mal, né? Sim, sim, a gente até comentou isso no, na previsão do jogo, né? Eu acho que se o Brian Cushing estivesse em campo, teria se perdido por menos, mas também acho que os Texans não iam vencer, não. Por mais que a presença dele na defesa desse uma melhoria muito grande no setor, eu acho que mesmo assim o ataque dos Patriots ainda ia conseguir pontuar, não com muita facilidade, mas iam conseguir pontuar a ponto de vencer o jogo tranquilamente. Eu quero reafirmar uma coisa que eu falei no nosso fórum, né? Que o pessoal iniciou uma discussão de, se o Brady ganhar esse jogo, ele vai ser o maior campeão, o maior vitorioso em playoffs na história, ou igualar o Montana, não tenho certeza. Não, passar. Ia passar? Então, e o pessoal assim, agora ele vai ser melhor que o Montana, não sei o quê. Não vai. O Brady, ele tem muito mais armas do que o Montana. Ele tem uma época em que é muito mais fácil passar, que a importância do quarterback é maior, e o Montana se destacou muito mais na época dele do que o Brady se destacou hoje. Não tem como discutir que o Montana foi o melhor de todos os tempos. Até tem como discutir que o Montana foi o melhor de todos os tempos. Que tem o Johnny Knight, tem o Sammy Ball. Não, tudo bem. Com esses que já foram... Sim, sim. Agora, com o Tom Brady, me incomoda um pouco ouvir isso. De verdade, eu postei no fórum. Me incomoda ouvir, tipo, Tom Brady é melhor que o Joe Montana. Essa frase não encaixa pra mim. É o que eu falei pra torcida do Patriots do fórum. Eu falei que eles estão muito preocupados em ter o melhor quarterback de todos os tempos e pouco preocupados no time ganhar algum título. É, realmente, olha, a gente não pode esquecer que o último título do Patriots foi em 2004, né? Fala, Rafael. Desculpa, fala, Guilherme. Eu prefiro ficar longe dessa discussão de quem foi o melhor quarterback de todos os tempos. Eu acho que são épocas diferentes, é difícil avaliar. Mas a única coisa que eu posso opinar é que eu, por exemplo, não acho tão absurdo comparar o Brady com o Joe Montana. Agora, eu concordo que ser o melhor, eu acho que ainda não é. Eu acho que nem da geração dele ele é, porque eu sou um fã do Peyton Manning e ainda acho que ele é o melhor que Tom Brady. Mas eu não acho absurdo comparar, não. Eu acho uma coisa assim, não gosto de escolher também se Brady ou se o Manning é o melhor. Essa é outra discussão eterna. Eu acho assim, presença no pocket, o Tom Brady é melhor. Eu comentei isso no Twitter desse final de semana. A impressão que dá é que o Tom Brady tá flutuando no pocket, tá ligado? É uma postura, assim, é uma mecânica que é impressionante. Ele no pocket é surreal. Agora, o Peyton Manning, em termos de inteligência de quarterback, aliás, o Brady também, em termos de clutch, né, jogar em sob pressão, é melhor. A gente não pode esquecer que o Patriots perdeu o Super Bowl 46, mas a defesa perdeu o jogo. Como perdeu o 42, Tom Brady fez seu trabalho. Agora, o Peyton Manning passando a bola, o passe do Peyton Manning e a inteligência dele como quarterback, audible, hot routes, etc e tal, ainda assim é o melhor quarterback. Então, eles se complementam. Se eles fossem a mesma pessoa, seria o melhor de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. Agora, cada um tem as suas qualidades e tem os seus vícios também, vamos dizer assim. Falta um jogo ainda pra gente comentar. Que jogo que é? É Atlanta Falcons e Seattle Seahawks. Não poderemos esquecer dessa partida. O Russell Wilson morreu na praia, não foi culpa dele também, tadinho. E eu acho que o grande mérito, me corrijam se eu estiver errado, é do Tony Gonzalez. Finalmente ele ganhou o jogo de playoff, Rafael. Eu acho que o Matt Ryan, ele chegou nesse jogo um pouco triste, porque o rookie que ele ia enfrentar já tinha uma vitória a mais em playoffs do que ele. Mas ele conseguiu sair com a vitória, graças ao Gonzalez, com certeza. Melhor tight end de todos os tempos, esse eu afirmo, com certeza. E eu acho, sinceramente, que o jogo entre o Falcons e o 49ers vai ser muito, muito mais interessante do que a final da AFC. Não, com sombra de dúvidas, eu acho que eu não consigo ver tanta emoção assim no final da UFC, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, lógico. Um jogo com poucos pontos, né? E realmente um jogo com poucos pontos, ele não é tão emocionante pro público geral. Agora eu gosto desse. Guilherme, o que você tem a comentar sobre esse jogo? Eu tenho uma frase a dizer sobre esse jogo. Nesse jogo de domingo nasceu um legado. O legado de Russell Wilson. Calouro tem muito a mostrar ainda. Na temporada de estreia dele, na temporada de rookie, ele fez o que ele fez. Por pouco não venceu o jogo. Se não fosse a defesa um pouquinho desatenta no final do jogo, ele teria vencido o jogo de uma forma sensacional. Ele, no começo, ele começou mal o jogo, né? Ele começou meio nervoso, dava pra ver até a expressão dele que ele tava nervoso. Se você olhasse assim no, pelos olhos do capacete ali, dava pra ver que ele tava com o olho bem arregalado, assim, como se estivesse mesmo assim, impressionado com o Georgia Dome lotado e tal, a pressão da torcida, por mais que ele esteja acostumado a jogar no Quest Field. Mas ele depois foi se adaptando, foi se sentindo mais à vontade. E aí correu com a bola, fez touchdown terrestre, lançou pra 2 touchdowns. Entregou pro Marshawn Lynch, que fez uma partida razoável, mas conseguiu anotar o touchdown da virada, né? Então eu acho que esse calor tem muito a mostrar ainda no segundo ano, e a partir disso ele vai começar a brilhar mais na NFL. É, vamos ver se ele vai manter aí o ritmo, né, nesse ano de calouro, que foi excelente. Ele não é candidato a Rookie of the Year, provavelmente vai ser o RG3, até como RG3, né, até como prêmio de consolação pela contusão dele e tal. Acho difícil esse prêmio não ir pra ele. Mas o Russell Wilson, ele infelizmente é de um mercado menor, né, ele é de Seattle, que é uma cidade com bem menos mídia, bem menos repercussão nacional do que Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Então deve ir aí ao RG3, mas o Russell Wilson brilhou, assim, não só nos playoffs, mas durante toda a temporada, e é um dos motivos pelo qual o Seahawks está aí na pós-temporada. Eu vou falar uma coisa, é bem provável que eu apanhe por causa disso, que eu tome na cabeça por falar isso, mas o Russell Wilson, ele me lembra muito a mentalidade que o Brady entra em campo. Ele vai, ele pode até estar um pouco pressionado, mas ele tava pressionado nessa partida contra o Falcons, mas no final do jogo ele foi, fez o comeback, ele fez a parte dele, ele encaixou o passe, ele conseguiu ver a movimentação dos wide receivers. Todo mundo falando, os wide receivers do Seahawks não são tão bons assim. Tudo bem, eles não são uma equipe tão brilhante assim de recebedores como outros times têm, mas eles conseguiram encontrar espaços na defesa do Falcons, e o Wilson sempre de olho nisso, sempre vendo em panorâmica ali o jogo. Então ele é um cara que conseguiu se adaptar para enfrentar a defesa do Falcons, e é uma coisa que eu percebi nos últimos tempos, ele faz isso, ele se adapta ao adversário. Eu acho que o Brady faz isso, e eu acho que o Wilson é o novo quarterback que apareceu que faz isso. Espero que não se machuque, né, como aconteceu com o Griffin III. Falamos então de todas as partidas do Divisional Round. Chegou agora o momento que a gente vai precisar de você, leitor e ouvinte, leitor do The Concussion e ouvinte do The Interception. A gente vai fazer agora o momento de interação. Antigamente a gente colocava no final do programa, hoje eu quero colocar no meio do programa, antes de a gente falar do Championship Games, né? Certo? Vamos então falar sobre as perguntas agora, ou vocês querem falar sobre o carrossel dos técnicos? Vamos falar do carrossel dos técnicos, eu acho bem interessante a gente falar, principalmente porque vai irritar o AC. Uhum. A gente vai falar. Hoje vocês sabem, já comentei com o Guilherme hoje de manhã, que não é um dia bom na minha vida pra vocês fazerem isso, né? Mas vocês vão fazer. Vocês querem seguir com o plano. Claro, eu já falei, no primeiro programa eu falei, nosso objetivo aqui é te irritar. Tá bom, então tudo bem, vai. Pode seguir. O que você vai falar pra me irritar? Mark Trestman no Chicago Bears. Isso não me irrita, eu tô feliz com a contratação. Como assim? O cara veio do futebol canadense. Ah. Tudo bem, é um cara que vai mudar o ataque, mas uma coisa é melhorar o ataque, outra coisa é abandonar a defesa completamente. Mas o Rod Marinelli tá lá, o Rod Marinelli é um dos melhores coordenadores defensivos da NFL, filho. Eu não achei uma boa escolha. Você não achou? Não, não achei. O cara treinou o Steve Young, teve o melhor ataque da NFL em 95. O Steve Young teve o melhor rating da NFL em 96. Ele levantou o Rich Gannon com 30 anos ao Super Bowl em 2002. E você fala pra mim que não foi uma... Não, foi campeão do futebol canadense 2 vezes nos últimos 5 anos. Você acha que ele não foi uma boa escolha? Não, acho que ele não foi uma boa escolha. Tá bom. Então a gente vai revisar esse programa daqui 1 ano e 1 mês. Certo? Guilherme, você acha que não foi uma boa escolha também? Foi uma boa aposta pra mim, na minha opinião. Porque por mais que ele tenha vindo da CFL, que é uma liga sem muito prestígio, né? Ainda mais comparando-se com a NFL, eu acho que, como você disse, ele montou um ataque com o Steve Young, montou de forma brilhante. O Steve Young teve o melhor rating da NFL em 96. E ele é um profundo conhecedor de ataque. Então, e como o Chicago teve uma performance ofensiva ruim esse ano, eu acho que é uma aposta muito boa. pode não dar muito certo no começo, assim, o primeiro ano dele pode não ser brilhante, o time pode até não ir aos playoffs, mas acho que se derem tempo pra ele trabalhar melhor, eu acho que pode dar bons frutos. Eu achei engraçado o que você falou, é uma boa aposta, e é uma boa aposta um cacófago, né? Se você falar muito rápido, parece que é uma bela bosta, né? Eu achei que você tinha falado, mas tudo bem. Bom, eu achei boa a contratação. As outras opções eram, se eu não me engano, o coordenador ofensivo do Seattle Seahawks. Isso, do Seattle Seahawks. Eu vi notícia hoje e esqueci. E o Bruce Arians, que foi técnico interino do Colts e é coordenador ofensivo lá. O Arians, eu postei na notícia, não era uma boa porque ele gosta de passe longo. E com essa linha ofensiva não tem como, é uma coisa fora de cogitação. Vamos ver aí como ele vai se desempenhar com o Bears. Eu tô com uma expectativa muito boa. O coordenador ofensivo, Mike Tice, também foi demitido do Bears. Espero que o Rod Marinelli, que é o coordenador defensivo, fique, porque teve uma área que deu certo esse ano para a defesa. Mas vamos ver aí no que vai dar. Agosto é logo aí, ok? Vamos ver agora o que a gente vai falar. Ah, sim, o Chip Kelly desistiu de desistir, Rafael. Sim, ele desistiu de desistir. Eu achei interessante, só que eu acho que ele perdeu a oportunidade de pegar uma equipe mais bem preparada. Então ele vai ter um trabalho mais longo no Eagles. Eu acho que ele é um excelente treinador, eu acho que ele tá fazendo um excelente trabalho em Oregon. Eu acho que era uma questão de tempo até ele ganhar, né, o BCS, se ele ficasse por lá. Mas ele achou que era mais legal ir pra NFL, eu concordo com ele. É mais interessante pra carreira dele. Não só em termos de prestígio, como de dinheiro também, né? Sim, com certeza. E além disso, ele não vai ter que gastar tanto tempo pra deixar preparado o tipo de ataque que ele mais gosta, né? Que é o corrido. Ele gosta muito de jogo corrido. Ele é meio que um especialista nisso. Embora ele também tenha excelentes quarterbacks, né? Na carreira dele em Oregon, ele formou alguns quarterbacks bons pro college. Mas eu acho que ele vai fazer um bom trabalho com o Eagles. Se o Eagles der aí uns 3 anos pra ele, acho que no terceiro ano dele lá, ele já vai estar levando o Eagles pros playoffs facilmente com um recorde mais que positivo, acima de 10 vitórias. Eu acho que no médio prazo ele pode conseguir aí resultados muito bons para a Filadélfia. Se fosse torcedor do Eagles, eu estaria bem, bem ansioso aí, né? Como estou como torcendo para o Bears, mas o torcedor do Eagles aí tem motivos para ficar feliz. Bom, sobre o carrossel dos técnicos, a gente já falou há 2 programas atrás, não tem o que falar mais além disso, até porque as últimas notícias foram essas duas, né? Tem o Mike McCoy em San Diego, que eu acho que foi uma boa escolha dos Chargers, que ele montou o ataque do Broncos, que tinha o Tim Tebow, então, que não é um grande quarterback lançando a bola, vocês sabem disso, nós sabemos. Então eu acho que ele tem seus méritos. Ele montou esse ataque dos Broncos, que teve o Peyton Manning aí esse ano, que foi um ataque muito bom, que o Manning tinha praticamente 3 touchdowns lançados todo jogo, chegou uma sequência de 5 jogos, se não me engano, que ele ficou nessa aí de lançar 3 touchdowns. Ele vai encontrar em San Diego um time que não tem os mesmos talentos que em Denver, principalmente na linha ofensiva, mas eu acho que draftando um guard ou um tackle na primeira escolha, eu acho que ainda dá pra linha ofensiva melhorar bastante. E buscando um wide receiver decente no free agency, eu acho que ainda dá pra buscar umas vitórias a mais aí nessa temporada. Então eu acho que foi uma boa escolha ele melhorar o ataque dos Chargers, porque a defesa foi muito bem esse ano. Bom, bacana, vamos agora responder perguntas dos leitores do The Concussion, dos ouvintes do The Interception, e depois a gente fala das nossas previsões aí bem por cima, bem en passant, dos Championship Games. Vamos lá, eu vou responder rapidão, eu vou responder o máximo de perguntas que der. Ramon Greger, acho que é Greger, né? Ou Greger, não sei. Tavares, ele pergunta: digam que esperam a temporada 2013 e 2014 do Saints. Olha, pior que tá, não fica, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Porque o Sean Payton volta, e com o Sean Payton, o Saints é outro time. O nosso querido Drew Brees ainda tá no pico dele, físico da carreira, não acho que ele vai declinar, e o Saints precisa de peças para defesa. Se fizer uma free boa, um draft bacana, o Saints volta aos playoffs pela NFC no wild card. O João Vitor Fibiane Dutra pergunta: o fato dos Ravens terem ganhado dos Patriots na temporada regular e o Flacco jogar melhor nos playoffs e contra o Patriots vai pesar na final da UFC? Olha, eu não acho que o Flacco joga melhor nos playoffs. A gente viu só uma partida aí que ele realmente jogou melhor. Pra mim, o favorito ainda é o Patriots. O Ravens tem chance de aprontar, a gente vai falar sobre isso. mas eu não acho que o Joe Flacco seja aí a determinante para a vitória do Ravens, pelo menos não acho isso agora. Pode ser que eu quebre a cara e vocês deem risada na minha cara, né? Pô, realmente foi, mas não é uma coisa que eu sinto neste momento. Algumas perguntas aqui, o Paulo Ayrton pergunta sobre o draft, a gente vai fazer um podcast sobre o draft. O Leonardo Couto pergunta, vou responder geral essa pergunta, ó. Para times como Rams e Jacksonville Jaguars, é melhor apostar no draft para conseguir um bom QB ou contratar QB backup como Tim Tebow e Matt Flynn? Primeiro de tudo, Tim Tebow, esqueçam, ele não volta a ser titular na NFL. Segundo, eu acredito que o draft seja melhor. Terceiro, o Bradford ainda não está down, vamos dizer assim. Ele ainda tem lenha para queimar, ele não é responsável pelo Rams não ter decolado. O Rams, não. O Jaguars, realmente, Blaine Gabbert e Chad Henne não tem como. Agora, uma pergunta que revê um momento da última partida. Rafael, o Fernando da Silva pergunta, a decisão do John Fox de levar o jogo para prorrogação em vez de tentar uma pontuação com 30 segundos para o final e dois timeouts, foi realmente o ponto que determinou o resultado do jogo contra o Broncos? Sim. Foi isso, sabe? Mais nada. Mas, não, tipo, teve tudo. Foi um erro considerável. Foi um erro considerável. Eu acho que se ele tivesse tomado uma outra atitude ali, ele poderia ter saído com um resultado diferente. Bom, o Arthur Ribeiro pergunta o que o Jim Harbaugh viu em Colin Kaepernick para tirar Alex Smith do time titular, Guilherme. Olha, primeiro de tudo, ele acompanha os treinos de perto, né? Sim, sim. Essa é a primeira resposta que tem que ser dada, exatamente, perfeito. Então ele já vê que o quarterback está em desenvolvimento. É, e eu posso estar fazendo, isso é uma suposição, mas realmente o que aconteceu, ele estava querendo dar um dinamismo maior ao ataque, e o Kaepernick, ele tem um diferencial em relação ao Alex Smith. Por mais que o Alex Smith não seja um quarterback assim tão estático como o Philip Rivers, por exemplo, o Peyton Manning, ele não tem a mesma capacidade atlética do Colin. Então eu acho que o Jim Harbaugh estava procurando um quarterback que pudesse dar uma, sei lá, um dinamismo maior ao ataque, eu acho que foi a escolha correta. E é por isso que ele escolheu o Colin Kaepernick. Muito bom. Continuando aqui nas perguntas, eu gostei muito da sua resposta, viu, Guilherme? Obrigado. Essa pergunta aqui, o João Lopes perguntou, mas outras pessoas perguntaram também. Então, como eu tô vendo primeiro a dele, eu vou falar com ele que fez. Você fez essa pergunta também, a gente não tá respondendo nesse instante, seu nome, mil desculpas. Ele pergunta, com o Colin Kaepernick fazendo um ótimo trabalho como titular no 49ers, algumas equipes podem ir atrás de Alex Smith para a próxima temporada? Sem sombra de dúvidas. O Alex Smith, grande problema dele no Niners, nos primeiros anos, tudo bem, ele é limitado, ele não é um gênio. Mas foram vários coordenadores ofensivos diferentes. Nos primeiros 4 anos, salvo engano, ele teve 4 coordenadores ofensivos diferentes, muitos head coaches diferentes. Quando ele engrenou, infelizmente, ele teve aquela concussão e tinha o Kaepernick no banco, que é um cara com futuro, né? Eu acho que sim, se eu fosse um general manager de um time, por exemplo, como o Chiefs, eu apostaria muito mais no Alex Smith do que no Geno Smith, por exemplo, porque a classe de quarterbacks neste próximo draft é muito fraca. O Cascardo falou, inclusive, isso no fórum. Essa classe, no geral, tirando de secundário e wide receiver, é muito fraca. É, há um bom tempo a gente não viu uma classe tão fraca assim no draft. Talvez seja melhor para equipes que precisam de um quarterback buscar o Alex Smith ou, por exemplo, algum outro quarterback. O Matt Flynn eu não descartaria, embora o Alex Smith seja aí uma commodity mais valiosa nessa off-season. Outra coisa, não sei se o contrato do Alex Smith acaba neste ano, não fui procurar isso. Mas se não acabar, a gente não pode esquecer que para outro time contratar ele, ou tem que fazer uma troca, eu não sei se vale tanto a pena, ou contratá-lo na free agency, se o 49ers dispensar o Alex Smith. Com toda certeza, ele não está feliz como reserva, ele é um cara que tem lenha para queimar. Se você coloca um ataque corrido bom atrás dele, uma defesa razoável, ele pode levar aí um time aos playoffs com alguma propriedade. O St. Louis Rams seria um bom lugar, caso o Sam Bradford ainda não tivesse crédito. O Sam Bradford tem crédito. O Chiefs também é um bom lugar. O Chiefs eu também acho que é um bom lugar, porque eu sei que vão me xingar. Então, vão me xingar e falar assim, você previu o Chiefs nos playoffs no início do ano como campeão da AFC West. Sim, eu previ, porque a gente não sabia como o Peyton Manning voltaria. A gente não sabia, era uma suposição. O cara vem de 4 cirurgias no pescoço com 30 e tantos anos, ninguém imagina que o cara vai jogar do jeito que ele jogou, por mais que ele seja o Peyton Manning. Então, eu previ o Chiefs campeão da AFC West, mas por isso, porque o time no papel ele não tem um elenco ruim, pelo contrário. tendo o Eli Bow, né, que é um bom wide receiver, ele vai atingir aí a free agency em março agora, né, o contrato dele acaba provavelmente, não vai ser renovado. Então, a defesa tem boas peças também, não se pode negar isso. Tem um bom jogo corrido, era para ter o melhor jogo corrido da NFL com a dupla Peyton Hillis e Jamal Charles, só que você tem um técnico burro por trás disso, que é o Romeo Crennel, que, né, é paradigmático. O Jamal Charles correr 5 vezes num jogo, aí perguntam por que ele correu só 5 vezes. E o técnico responde, não sei. Depois a gente teve aquela tragédia do jogador se matando. Então, sei lá, a temporada do Chiefs foi pro buraco. Tem o Matt Cassel, lógico, que é o grande responsável. Pelo menos 50% da culpa é do Matt Cassel. Vamos ver aí, eu acho que o Chiefs com o Andy Reid, com um quarterback decente, poderia ir atrás do Alex Smith, eu acho que é um bom fit. Eu acho que o Chiefs consegue aprontar. Vamos ver aí, eu ainda não perdi todas as esperanças no Kansas City Chiefs. A Isabela pergunta se o Alex Smith vai sair do Niners, eu acho que sim, como a gente já disse. Bom, Tim Tebow, não tem como não perguntar, né? O João Vitor Barbosa pergunta pra onde vai o Tim Tebow. Ele pergunta o Alex Smith também, mas a gente já falou. Pra onde vai o Tim Tebow, Rafael? Ele vai virar como corredor, essa é a minha opinião. Ele vai acabar virando corredor. É, o único espaço pro Tim Tebow é ele mudar de posição. Ele não é quarterback, ele não sabe passar a bola. Ele pergunta também, quem será o MVP, quem será o... Já respondemos isso no último programa. Ou seu último programa. Lucas Meneghel. Em uma relação pass rush versus OL adversária? Uma relação que eu gosto muito. Boa pergunta. Quem se dá melhor? Ravens ou Patriots? E aí, gente, vocês vão responder? Eu acho que o Ravens leva uma vantagem bem pequena. Assim, é suave a vantagem do Ravens. É, o Halot Inigata, né, cara? Ele é um monstro. Ele e o Kruger também, que tá fazendo uma boa temporada. Sim, sim. Acho que esses dois nomes aí na DL do Ravens, eles falam por si. E o Nate Soldier, que é left tackle do Patriots, é muito ruim, inclusive. Né? Eu não sei nem se fala. Eu acho que a vantagem dos Ravens, porque a linha ofensiva dos Ravens é boa, a dos Patriots é boa, mas tem o Nate Soldier, que você falou aí, que é um elo fraco dessa linha. E os Ravens têm essa pressão, né, com o Paul Kruger, que nessa temporada vem muito bem, o Terrell Suggs, o Halot Ngata. Então eu acho que os Ravens levam vantagem. Bom, aproveitando então, terminamos as perguntas aqui, mas aproveitando, vocês têm alguma pergunta pra mim? Depois desse jogo do Seahawks contra o Falcons, eu tô voltando um pouco, você acha mesmo que, como todo mundo tá falando na mídia americana, que o Seahawks precisa reforçar o corpo de recebedores? Sim, eu acho, porque eu penso de um modo sistêmico. Não é porque teve um jogo de playoff que todos os recebedores jogaram muito bem que a gente pode considerar que acabou o problema. Durante toda a temporada a gente viu que fez falta e é o foco do... Tem que ser o foco dos Seahawks. Patriots ou Ravens? Respondam dois. Patriots. Por quê? Porque, como eu disse, eu acho que tudo depende do Flacco ficar mais tempo em campo do que o Tom Brady. E eu acho que isso não vai acontecer. Flacco, ele tá no momento em que ele tá, que se foda, vou jogar a bola lá pra puta que pariu e os caras pegam e eu acho que isso vai dar merda. Bonito, bonita frase. Obrigado. Gostei. Responda então, Guilherme. Olha, antes eu disse que o Patriots era um time mais completo, tem um ataque muito bom, não sei o que, mas alguma coisa me diz que os Ravens vão vencer esse jogo e eu vou apostar no Patriots. Legal, eu acho que o Ravens é zebra por 9 pontos e meio, eu acho que ele perde, mas não por 9 pontos. Vai ser minha aposta, inclusive, em termos de monetários, vamos dizer assim, né? Minha aposta em Las Vegas. Onde eu estava, a outra partida em Atlanta, entre Falcons e 49ers. Olha, pra mim o Falcons acaba neste final de semana e o 49ers é campeão do Super Bowl, viu? É meu pitch, pra mim o Super Bowl é Patriots e 49ers, com o 49ers campeão, né, o Hexa, né, vamos dizer assim. Também acho. Rafael, também. Rafael, você acha que o Falcons tem chance? Eu acho que tem chance, mas eu acho que o Colin Kaepernick, ele embalou muito. Eu acho muito difícil ele cair de produção o suficiente pra perder esse jogo. Entendi. Guilherme, você compartilha da sua opinião? Olha, eu acho que chance do Falcons tem com certeza, porque uma final de conferência com dois times e um não tendo chance é bastante improvável. Agora, eu ainda acho que A linha ofensiva dos Niners vai decidir de novo. A defesa dos Falcons é conhecida por roubar a bola e não ceder muitas jardas. Então, se os Niners protegerem bem a bola, tem tudo pra vencer o jogo. E é o meu palpite. Legal. Falamos então rapidinho aí. Não tem muito o que ser dito além disso. O programa, eu não gosto que o programa fique muito longo, porque senão vocês perdem o gás, né? A galera não vai querer ouvir inteiro. Então, vamos encerrando por aqui. A gente falou bastante coisa, respondeu bastante coisa que vocês queriam que fossem respondidas. Lógico, não dá para responder todas as perguntas do mundo, mas fiquem tranquilos, a gente vai preparar um especial pro Super Bowl 47, realizado em New Orleans em fevereiro, que vai ser, olha, coisa de outro mundo. Vou anunciar mais coisa. Tem mais promoção por aí, certo? Nossa promoção de R$1 na BetBull volta para o Super Bowl. Vamos sortear aí, tô negociando, vamos provavelmente sortear uma bola de futebol americano. Vamos sortear uma camiseta do seu time. Você pode escolher qualquer time. Rams, Patriots, enfim, qualquer time da NFL. A gente vai sortear uma camiseta. Não é jersey, não é camisa de jogo. É aquela camisa de passeio, que eu acho muito mais bonito. E deixa eu ver o que mais. Ah, sim. No Super Bowl a gente tá vendo de fazer um evento no Buddies, né? Vai ser a Super Bowl Party do Buddies, o bar da Budweiser em São Paulo. Então, olha, tem muita coisa. Tem outras coisas que eu não posso falar ainda, que os dois sabem do que se trata, mas eu não posso falar ainda. Só coisa boa vindo aí nesse final de temporada. Tem uma entrevista com o Paulo Mancha que a gente vai fazer. Olha, The Concussion pegando fogo aí esses últimos 15 dias de futebol americano que a gente tem ainda até setembro, infelizmente. Setembro de verdade, né? Porque training camp e pré-temporada é um lixo, ninguém liga. Bom, pessoal, Guilherme, suas últimas considerações aí. Beijo, abraço. Dá um beijo pra sua namorada, que você pode terminar com ela a qualquer momento. Claro, eu gostaria de dizer que sobre a maldição do The Concussion, eu sou anti-zica, eu continuo em pé, firme e forte. Um beijo pra minha namorada. Ah, tá, você continua em pé. Então você é imune à nossa maldição. Sou imune, sou anti-zica. Uhum. Tá, então tá bom. Se você quer acreditar nisso, tudo bem. Rafael Guimarães, você que tá solteiro, mande aí suas considerações. Meninas, meu telefone é... Não, eu não vou passar meu telefone nesse programa. Não quero tomar troque. Mas, assim, me manda um e-mail, fala comigo no fórum do The Concussion. Tô esperando o seu contato, meninas. Se eu fosse mulher ouvindo isso, eu ia falar, legal. Ah, cara, eu sou um cara legal, eu tô explodindo. Não fala muita coisa sobre eu ser um cara legal. É impressionante, né, cara? A gente incentiva as pessoas no fórum a não falarem com as meninas, e o exemplo vem de cima, é o quê? Pedreiro. Pedreiro, exatamente. Ah, não dá. Eu sou pedreiro, mas eu tô na moda, cara. Ah, tá. Você é uma troll face, não, pedreiro? Você é igualzinho a troll face. Eu sou... Ah, velho. Tá vendo? É por isso que eu sou rejeitado por todas as mulheres. Eu vou começar a apelar pra esse tipo de charme. Ah, meu Deus do céu. Como eu sou um coitado, sabe? Eu acho que vai... Vai dar muito certo. Fala, Guilherme. Sabe quem o Rafael parece? Quem ele parece? Frikazoide. Da hora, fica zoeira da hora, cara. Fica é igual. Ué, mas é o meu personagem favorito de desenho. Se vocês entrarem nas minhas fotos, vocês vão ver que lá naquele Dia das Crianças do ano retrasado, eu acho que o pessoal colocou imagem desse tipo de personagem assim. O personagem que eu coloquei foi o Frikazoide. Como vocês adivinham qual personagem eu coloquei? Ah, os sims carinhosos. No rabo. Ó, dica, ele é convencido. Ele é o quê? Ele é convencido. Eu ia falar daquele gambá, que é o nome. Não, não é o Pepe Le Pou. Não. Isso, é, eu gosto dele. É não é ele, é outro, é mais novo, é mais recente. Ah, então não sei. É desenho animado? Mais ou menos, é em 3D. Deixa eu pensar. Ih, caramba. Deixa eu pensar. Pô, não é tão difícil. Calma, é recente quanto recente? É de 95. 95, cara? 95. Toy Story. Buzz Lightyear! Aê! Não é convencido assim, vai. O Buzz não é convencido? É. Como não, cara? Tô louco, velho. Ah, tudo bem, no primeiro filme sim, depois ele... É. Não, louco, o Buzz é muito convencido. Aliás, ele é que nem eu, ele é realista. Olha. Ai, começou. Não, agora aproveitando, tô solteiro, eu sei que não tem mulher que ouve. Tem uns caras que dão em cima de mim, falam que minha voz é sexy, mas tudo bem. Mas eu passo, eu gosto de mulher, não gosto de homem, tô solteiro agora, se vocês quiserem mandar cartinha de amor agora é pra mim. Mas tá, foi bom? Como eu disse no fórum. A gente respeita todas as escolhas, tá? Exatamente. Sem preconceito. Só que, né, tem limite. Se você for hétero, homo, pansexual, eu não tô nem aí. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa edição a gente não teve tanta pauta, porque não foi uma edição especial, né? Não foi como a do NCAA, por exemplo, que a gente falou pra caramba do NCAA. Ou do último programa, que foram os prêmios do NFL, MVP, Coach of the Year, tererê. Tem um programa mais especial. Mas o próximo vai ser especial. Oi? O próximo volta a ser especial. O próximo programa vai ser muito bacana, muito legal. Vai ser sobre o Super Bowl. A gente vai fazer um programa muito, muito, muito interessante. Tô vendo de convidar alguém pra fazer o programa. Não é leitor, não posso falar quem é. Deve ter umas duas horas aí esse programa. Vai ter pelo menos uma hora e meia, duas horas. Vai ser bem completinho, vai ser bem legal. Esse ano eu vou fazer diário de bordo de novo do Super Bowl. A semana que eu disser do Super Bowl, vou postar todo dia aí quais são as expectativas, tal, o que eu tomei no café da manhã, etc e tal, que deu muito, muita audiência no ano passado. Eu não sei, talvez eu faça live blogging, né, na final de conferência. A chance é muito alta, que é uma coisa que o pessoal gosta muito também. Vamos ver, eu tô recuperando aí minha alegria de viver agora. Pois bem, já deram os comentários finais os dois. Eu também já estou me despedindo aqui. A gente agradece você que está ouvindo The Concussion. Eu vou comer agora minha pizza, vou assistir meu filme. Espero que você esteja, se você está no ônibus ouvindo nosso programa, que você tenha chegado no seu destino. Se você está em casa, que você esteja jogando chaveco muito bom no Facebook, que você está conversando enquanto está ouvindo a gente. Desejo tudo de bom para vocês. A gente volta na próxima semana, ou daqui duas semanas, enfim, antes do Super Bowl, com mais uma edição do The Interception, uma edição especial do Super Bowl 47. Em New Orleans. Quem será que joga? Patriots, Ravens ou contra, né? 49ers ou Falcons? Espero que haja um grande jogo. Pessoalmente, eu torço por um Patriots e 49ers porque são as duas maiores torcidas restantes. Então, a gente tem mais audiência, tem mais participação do público e etc e tal. Ok? Pessoal, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelos ouvintes, comentem lá embaixo, deem like na nossa página no Facebook, tem a like box aqui do lado direito, né? Aqui embaixo na coluna direita do texto. Vocês podem também baixar esse episódio do The Interception, é só clicar nas colunas, no player. Além disso, sigam-nos no Twitter, se você ainda tem Twitter. Tem muita gente que parou de usar, mas se você ainda tem, a gente continua com cobertura normal no Twitter. A gente não tem Google Plus, porque ninguém tem. A gente também não usa LinkedIn, porque LinkedIn é muito profissional. Mas a gente tem um canal no YouTube, youtube.com/TheConclusionVideos, que provavelmente a gente vai publicar mais coisas. Deem subscribe também. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não, não esqueci de nada. The Interception é o podcast The Conclusion. What to say, really? 3 minutes till the biggest battle of our professional lives all comes down to today. Either we heal as a team or we're gonna crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's a game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, one half a step too late or too early, and you don't quite make it. One half second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game, every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that itch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that itch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. Hell yeah. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's a team, gentlemen. Hell yeah. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do?